questa bella per te. E penso che mi devolva a querência che eu perdi. Negrinho do pastoreio, traz a mim o meu. Eu te acendo esta velhinha, nela está meu coração. Quero rever os meus campos coloreados de pitanga. Quero ver esta vela pra ti. E peço que me devolva a querência que eu perdi. Negrinho do pastoreio, traz a mim o meu rincão. A velhinha está queimando, aquecendo a tradição. Negrinho do pastoreio. Essa foi para os meus gaúchos queridos. Eu estou com muita saudade de vocês, viu? Qualquer hora eu baixo aí. A viola caipira é o símbolo de uma cultura musical que reúne gerações. O som de suas 10 cordas encanta velhos mestres, homens, mulheres e jovens. O programa de hoje tem uma pitada de diferentes idades e jeitos de se fazer música caipira. Primeiro, duas grandes referências inesquecíveis. Os amantes da rancheira e das modas. Pedro Bento e Zé da Estrada. Também a viola caipira da nova geração, com os arranjos do paulista Noel Andrade. E, por fim, direto do Mato Grosso do Sul, dois ases da alegria, Tostão e Guarani. Mas tudo isso é depois do intervalo. Viola, minha viola! Eita, programa que eu gosto!